Cruz ADNM 810. Azul 2788, autorizado a linha Índia com a 190, vento é 1930, vento 05, nós. Pode falar o meu Golf chamou a Tony? Não, negativo ainda, tá? Qual que é o aeronave que chamou a Tony? Pede dois de direção, né? Pode para o site. Para pousar, prosseguir para o pátio. Após o ingresso da mesma, está autorizado prosseguir até o, a interseção oeste, altímetro 909. Meu Golf com o trem embaixo travado, vai curvar final no 7. Gente, eu acho que está o meu Golf autorizado pouso no 7, vento 1,30 graus no 8, não é? Sim, final no 7 autorizado, está o meu Golf. Operação para o estrofamento, curva direita na PRO 140, nessa PRO autorizada de detectar o fundo localizador, deixa para 2007, 2001, autorizado de nosso recurso de aviação. Eu continuo a aproximação e após passando externa, informo o tráfego à esquerda na curva final para pouso da pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Só vou pular. Mais 2788, decola 44, chama o controle 920, decimal 8, bom voo. Controle 908, 28, o azul 2788. Todas as informações de foi alerta. Esteja atento a um tráfego na sua posição de 11 horas 5.7 milhas com o destino Morro de São Paulo, estimando pouso na localidade no 53. É um bravo novembro do Papá. Salve Matheus 70, via mão 2783. Pelo menos 2 pro site, tá lá. Meu Golf fala 4-5, autorizado o Vectrex, taxa até o Pote 4, agilizando o Pote de pista livre. Confirmando o Pote 4 ao próximo a cabeceira, ok? A segunda taxa à sua esquerda. de duas aeronaves já ingressando no site, reporte na intuição, Oscar. Hotel India 1001, approve taxi to taxiway Oscar, Kennedy 2011, report to taxiway Oscar. So India 1001, number 2 on taxiway, okay? Fio Solas 48, de Bene Direito, chama o solo em 1, 2, 1, 2, Solas. Autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama só em 1, 2, 1, de sua loja. Volta 008, autorizado em aliás, táxi 2, a pista 1-0, reporte, estabilidade. Autoridade, táxi Quebec, Mike Lima, um táxi em Lima com lounge 1-1-1-1, de sua loja. Decolou 5-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, obrigado. Controle, boa tarde, Lima 2, contato em radar em decolagem, segura via morna para o nível de voo 2-0-0. retorno 964, a sua identificação do ETG Lagoa Mais de Ano para o número de voo 050. A 32230, vista para 3 e o PES, ajuste no 091. O India 1001, continue taxi by Quebec to Mike Lima, ou taxi by Lima, call ground, ok? Mete até o meu quando pronto, a Lima tem no site. Google 008, Sami Torre, 198, Gustavo Nomes. Autorizado a linha, ele é colar no 7, vento 120 graus no 30. Sala de 2230, vista para 210, ajuste no 091. Autorizado a linha 72 da pista no 0, reporte autorizado. Então, eu venho com o voo 737 aproximando para pouso 1002 milhas de distância. 2904, Salvador, muito boa tarde. Voo 2008, 1 milha e meia de Supra, apresentado no ILS 2008, continua a aproximação e pode passar em cena, como o tráfego do Serra, Romeu 22, iniciando a decolagem da pista auxiliar, afastando a sua direita, não interfere com a sua aproximação. Fecha o gol 2008. Churro, o Anim, até o 7. Então, meu Deus, falou 55, chama controle 120.8, bom voo. Reporte Hotel India 1001. This is Officer Paul Final. Observe the traffic head space. Clear line up and maintain pressure below you. Voo da mais 47 ligada com mais 1. Eu separo no voo 070, ajuste no 091. Autorizado em aliás da pista 1-0, reposta habilidade. Para o Brasil 2-3-0, vou separar 2, vou falar, ajuste 1-0, reposta habilidade. Para o Brasil 2-3-0, reposta habilidade. Eu retorno, ok? Entra manobras no lista terminal, ok? Direto a Terra 2, confirme a distância do VR Salvador. Autorizado 060. Número 4, revisa para 2009. Número 6, na próxima. Número 5, revisa para 2010, ajuste no 09. Número 4, de operação para o seu funcionamento, com a esquerda para o 020. Luta radial 280 do VR, tá bom? Número 94, chame torre, 119, próxima análise. tráfego de conhecimento em Sotó, existe informação de voo e alerta. Voo 985 autorizado e alerta pela sistema 0, reporte habilitado. Hotel India 1001, contact visit center, 125-45, Sonoro 166-85. Linha 4, 9 minutos, radial 300, do Goiás, Salvador. Aguarde. Aviação 164, desça para 3.000 pés, ajuste 1011. Segue tráfego em posição de 3 horas, 8 milhas, rumo norte, bravo 732, mantém 2.000 pés. Chame o centro de recife na frequência 1.28.8, alterna 1.28.8. Voo 964, solo 09, libere a direita, tá? Chame solo em 1212, solo 9. Vamos jogar essa parte pelo controle. Para São José Celestino, autorizado, destino, sua para 2.5.0.7. Autorizado, decolar 1.0, vento 1.30 graus, 1.9. Para o número de voo 340. Para o número 340. Teórico, eu vou observar, fazer a decolagem, está livre da atenuação de ruído, livrando o eixo assim que decoque. Meu nome é 3263, já abriu ali aqui. 3-2-0, já abriu ali essa aqui. Aqui está no 0, reporta, abriu. 52. Agora no 64,

Afirmo, voo 964. Desceu da rua 055 para o curso do localizador. Com 5894, a mesma velocidade indicada. Com 5894, consegue manter a presente velocidade até a posição 1? Com 5894, mantém a presente velocidade até a posição 4. Como norte, Serra Romeu 22, mantendo, descendo para 2007. Mais 165, autorizado a alinhar, ele com a próxima 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 9. A batalha de Jota Pau Romeu, na segunda radial 300, que já é o que Você foi com 4. Você foi com 4, você para 2, autorizado e aliás, a pessoa da pista 1 0, reposta habilidade. Onde ótimo, vou ficar. Eu estou continuando de mudança de regra. você fala com o localizador, curva direita para 130. 130, você para o número de voo 050. Eu acho que eu tenho que ela está tendo um voo de 09. Para 2 mil pais, conjunto no 01.